De quem será a mensagem? Deixe o seu recado após o sinal. Então, Nina, recebi sua mensagem. Faz tempo mesmo que a gente não se vê. E aí, como é que tá? O Aracati, a família? Então, aqui tá tudo bem. Deus me faz forte e me acompanha nessa trajetória. Não parei de cantar, não. Tô firmão. É que tem uns mano e umas mina que agem mais ou menos assim, ó. Diz que faz e acontece. Trocou tiro com a rota. Ninguém comparece. Seu show já não lota. Diz que é o MC, camisa de sabota. Didi é capim, várias e várias na bota. Chama atenção, elas gostam. As novinhas de feta, pisante da moda. Juliette bombeta, ela se joga, se droga. Na balada ela dança até umas horas pra fora. Na brisa do lança. O mundão tá milhão, hey Joe, veja vocês. Na balada fez besteira, fez loucura com três. Depois do show de rolê, de mãos dadas ele sai. Sentido baronesa, pro bolone ele vai. Quer din-din, quer din-din, amante do sifão. Super-herói dos bequim, quer chamar atenção de molequim. A monstrão de mocinho, a vilão, a confiança, né tiozão. Hoje virou frustração, não teve disciplina, não, não, não, não. Desprezou o próprio ninho, passaram sem direção. Quanta coisa mudou, vendo que se transformou. Da noite pro dia de amigo atraidor. Fala mal de mim até comprou meu CD. Quer saber, entendeu o porquê? O que faço onde colo, com quem ando envolvido. Quer meu mal, meu fracasso e me ver corrompido. Só pra quem quiser ouvir, pra mim ainda é pouco. Não vacilei pra não cair. Aproveite, de pé na frente, eu não me entrego. Responsa, sei pra onde ir, segura a boca. Neguinho normal, toda favela. Eu não consigo ficar na moral. Sou a paz, sou a guerra, sou a... Mil fita, mil motivos pra parar. O poeta nessa noite não pode se calar. Nem tão alegre, nem tão risonho. Não trago flores, mas meu peito pulsando sonhos. Sofri em silêncio, escondi minha dor. Hoje refaço a mesma rota que o amor traçou. As estradas da vida me farão obter um abrigo que me faça pra sempre esquecer. Quem fingiu me amar e agiu com falsidade. Os anos eram mais longos do que a verdade. Contei um a um meus passos até aqui. Lembrei de um parceiro me dizendo assim: EMJ não desiste, cê sabe bem que é nós. Quantas vezes escutei, me emocionei ouvindo voz. Se Deus tá, deixa rolar, não se abala. A voz do Paranapanema não se cala. Só pra quem quiser ouvir, pra mim ainda é pouco. Não vacilei pra não cair. Aproveite, de pé na fé, eu não me entrego. Responsa, sei pra onde ir, segura a boca. Neguinho normal, toda favela. Eu não consigo ficar na moral. Sou a paz, sou a guerra, qual das duas você quer? Poetas e poetas eu vi. Foi longe demais, se perdeu, vi cair. Batia no peito, e que droga era o fim. Os bastidores, cheirava todas no camarim. Mas o poema, há de mudar o curso da história. A canção nasce e repousa na memória. Sou MJ, e aqui deixo um salve meu. Pois a periferia, o poeta não morreu. Não morreu, não morreu. Esse é meu recado, firmão. Fica com Deus, beijo no coração.